Jeva Productions. E quando está sozinho e nós não temos o que fazer, eu queria domesticar a cabra ou até um bode. Eu queria descer na fofoca de um parque aquático. Eu sou um cara chato, Eu quero chegar no fluxo sobre a tua escala, cara, eu dou no cara.